Enquanto isso, na bodega de seu Mané, cuidados com o celular. Bodega de seu Mané, bom dia! O senhor, por acaso, trabalha com roupa? Trabalho não, meu filho. Isso aqui é uma bodega. Aqui ninguém trabalha com roupa, não. Ah, então quer dizer que o senhor trabalha pelado, é? Bando de desocupado, bando de gente que não tem o que fazer. Ô, meu Deus do céu! Bodega de seu Mané, bom dia! Bom dia, seu Mané. O senhor tá um pouco estressado hoje, é? Olha, eu já deveria imaginar que isso só poderia ser tu, Chico. Tem vergonha nessa tua cara, macho? Um homem tão velho que nem tu, ainda passando trote? Tenha calma, seu Mané. Só tô inaugurando meu celular novo. Pense num aparelho filé que eu peguei na feira do troca, seu Mané. Eita, imagina. E trocar assim que é essa maravilha? Você acredita que eu troquei essa maravilha em apenas um peru de raça? E uma galinha pescoço pelado. Vixe Maria, Chico, já dá até pra imaginar a lindeza que deve ser esse teu celular. Mas olha, Chico, agora que tu tá aí com esse celular, tu tem que tomar cuidado com ele também, vice homem. Porque ele pode transportar o novo coronavírus. Danou-se, seu Mané, também? Então me diga, como é que eu faço pra limpar ele? Olha, tu desliga ele, tira a capinha e não esquece que não pode ter fio nenhum conectado. Pra limpeza da tela, tu pode usar o tar do álcool isopropílico. E no restante do celular é só usar o tal do álcool 70, esse que estão usando sempre aí pra desinfectar as coisas. Olha, mas toma muito cuidado pra não escorrer o álcool pra dentro do aparelho, vice. O ideal é tu aplicar o álcool em um pano macio que não solte fiapo. E vê se depois não vai me esquecer de passar um pano seco pra tirar os excessos, vice, macho. E quanto a capa, seu Mané, como é que a gente faz pra limpar? Olha, se a capinha for de plástico ou de silicone, tu pode lavar com água e sabão mesmo. Apoio, eu vou fazer isso agorinha, seu Mané. Apoio, vai e deixe de ficar passando trote pros outros, que você não tem mais nem idade pra fazer isso, viu? E por sinal, me faça um favor, arrepare se tem parado aí na frente um caminhão de gelo. Pera ainda, seu Mané, só um momento, eu vou reparar. Não, seu Mané, tem nadinha aqui. Ah, pô, então ele já deve ter derretido. O senhor tá muito é palhaço ultimamente, viu? Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.